Em meados do segundo século, vivia em Roma uma bela jovem chamada Cecília, filha de um senador romano. Seguindo o costume, seu pai arranjou-lhe casamento com um rapaz chamado Valeriano. Ela não queria casar-se, mas somente na noite de núpcias revelou o motivo ao seu esposo. Disse-lhe que tinha feito um voto de total consagração a Deus e que desde então um anjo a protegia, de modo que se eles tentassem viver o amor conjugal, algo terrível poderia acontecer aos dois. Naquela noite, Cecília convenceu Valeriano a respeitar seu voto e a se converter ao cristianismo. Ele, mesmo contrariado, acatou o pedido. Em pouco tempo, foi instruído e batizado. Ficou tão entusiasmado com a nova vida cristã que convenceu também seu irmão, Tibúrcio, a seguir seu exemplo. Convertidos, os dois irmãos se dedicaram à piedosa obra de sepultar dignamente os cristãos mortos na perseguição que nessa época estavam enfrentando. Mas logo foram denunciados e presos. Recusando-se a negar sua fé, acabaram condenados à decapitação. Em seguida, viria a vez de Cecília. O prefeito de Roma, Túrcios, cobiçou os bens dos dois irmãos. Intimou Cecília a revelar onde estava escondido seu tesouro. E ela lhe assegurou que estava muito bem guardado. Quando, porém, descobriu que, na verdade, ela já tinha distribuído tudo aos pobres, o prefeito, enfurecido, mandou que Cecília fosse morta de forma cruel. Fogueira, asfixia com vapores escaldantes, imersão em água fervente. De tudo isso, Cecília saiu ilesa pela proteção divina, segundo a tradição. Por fim, tentaram decapitá-la, mas por três vezes a espada do verdugo apenas conseguiu ferir seu pescoço sem separar-lhe a cabeça do tronco. Cecília caiu por terra e assim ficou, sangrando por três dias antes de morrer. Durante esses dias, muitos cristãos convertidos por ela foram vê-la e, impressionados, embebiam pedaços de linho em seu sangue. Não queriam guardar consigo um amuleto, mas sim uma prova inequívoca do amor fiel daquela jovem mulher que doou toda a sua vida a Jesus Cristo. Cecília, entretanto, lhes exortava a perseverarem na fé e no amor. Incumbiu o Papa Urbano I de distribuir os seus bens pessoais aos pobres. Foi sepultada nas catacumbas de São Calixto, ao lado da Cripta dos Papas e junto de Valeriano e Tibúrcio. Essa impressionante história se encontra num livro chamado Paixão de Santa Cecília, escrito mais ou menos 200 anos depois de sua morte. É difícil saber com certeza a biografia dessa valorosa mulher, tendo apenas por base as narrativas populares. De qualquer modo, a veneração a Santa Cecília é reconhecida em Roma desde o século III. O Papa Vigílio foi preso enquanto visitava uma igreja dedicada a ela no ano 545. Já o Papa Pascoal I, no ano 821, ordenou o traslado das relíquias da santa para essa igreja. Na ocasião, o Papa relatou que seu corpo foi encontrado bem conservado, deitado de lado com a cabeça tombada, coerente com a decapitação. Em 1559, quando foi novamente exumado, continuava miraculosamente intacto e na mesma posição. Não se sabe bem por que ela se tornou patrona da música sacra e, por extensão, de todos os músicos, sendo seu nome dado a muitas corporações, corais, bandas e escolas musicais. Uns acham que é porque, segundo o relato de sua paixão, durante seu casamento, Cecília entoava em seu coração hinos a Cristo, seu verdadeiro esposo. Sua ligação com a música foi reforçada pela beata Ana Catarina Emmerich, no século XIX, que disse ter tido visões nas quais anjos ensinavam Santa Cecília, sentada, a tocar um instrumento enquanto seguravam diante dela um papel. Isso inspirou o movimento ceciliano destinado a resgatar a música sacra na igreja. O dia de sua festa, 22 de novembro, foi declarado Dia da Música. Esse pode não ser o dia de sua morte, mas da dedicação da igreja que ela, antes de morrer, pedira que fosse construída em sua casa. Santa Teresinha do Menino Jesus era muito devota de Santa Cecília. Ó encantadora Santa Cecília, com que amor e fidelidade dedicaste tua vida a Jesus, o Filho de Deus, renunciando a tudo nesta terra. Ensina-nos a bem amar nossos irmãos, partilhando com eles nossos dons. Ajuda-nos a passar por todas as angústias e sofrimentos de cabeça erguida, sempre confiando na presença amorosa e protetora de Deus ao nosso lado. Amém.